decolagem 3, mexe no controle 208. Com 208, vai chamar. Confirmando o Guardião 05 para o norte. Proa Norte, 500 pés, o Fraco P3 acessar ele no 1500 pés no setor norte, na perna do vento, pista na zero, se aplaste fora do solo, Guardião 05. Confirmando o nome do comandante? Ok, tempo estimado de voo de 30 minutos. 090. Oi, Salvador, eu tenho 3367 para pronto no portal. A3367, precisar de área e manter a pista no zero. Ali mantém a pista no zero, da 3367. Polícia Salvador, voo na 620. Terminando zero, contato radar, sobre a via, coisa Puka para nível 370. Puka 370. 5. 05-08. Interceptando a perna do vento, olhando vermelho. Sente Olimpo 06, aponte para girar a base. Aponterá para a base, 06. Está 3676 no solo aos 38, chama o controle no 20, no solo 8. 08. E o Mike Azul é forte, passando o Parque Metropolitano de Pipa Azul. Chamada de Cortuzo. Guardião 05. Guardião 05 com o Proa Norte, 500 pés, qual setor que vai prosseguir? Eu falei, vai ficar com esse cantinho, o verso 2, que vai ficar localizado e a cura policial. 500 pés, reporte no retorno, Guardião 05. Reportará. Então, 3155, chama o centro Recife, frequente 126, decimal 0, alterne 128, decimal 8. Da 3155, corrigida 1260, é comandado 128, decimal 35. Base, a parte de direção final, puxa mais zero, limpo 06. Zero na base, escutará na final 06. Decolado aos 39, chama o controle 120, decimal 8. 120, decimal 8, 3367, obrigado. Controle de Salvador, eu tenho 3367, boa tarde, passa agora 1400 metros. Boa tarde, eu tenho 367, contato radar, sobre a via, saída Franco 1, para nível 360. Convivia Campo 1 para 5360, 3367. Não, rebaixado travado, Olimpo 06. Olimpo 06, autorizado a placa remetida, pista 10, ventando 50 graus, meia dúzia de nós. Autorizado a placa remetida, pista 10, exatamente. Aqui é a suspense no litoral, Eu faço lanche na torre 18, decimal 95, Mike Abudu. Tem essa, o número 6, ingresso no corredor, você já falou que o corredor Interlagos, o está acionado posição normal, o código 5034. Então, o fuso da pistola 7, tá? O último segundo de farol está fora. Gente, o Marga Tudura presente para o cruzamento do eixo de aproximação da pistola 0, a forte base para a direita, pistola 7. Vai apontar mais pela direita, pista 7, o Zulu. A Maria Cruzulu informa o tráfego em acessão no 1500 pés, no P3 da Força Aérea, em direção terra do vento, pista 0. Quem fez o tráfego, Zulu? O Limpo de Aramento, 243, ingressa terra do vento, 1500 pés, informa o Sikorsky 76, prosseguindo para pouso, pistão 7. Se após para avisar o tráfego, o tráfego está a 500 pés. No 1500 pés, terra do vento, reportará quando virou ao contrário. Olhei tudo vermelho. Tenho 1500 pés no circuito de tráfego. Tráfego da polícia local do Becolô está em espera a 500 pés, próximo ao alciado. Ciente, vai manter os 1500 pés no vento, olhei tudo vermelho. Chegar a bordo para o 1950, Azul, 1 no 620, chama o centro Recife, frequência 1285, alterne 12545. Solicita ascensão a 1700 devido a nuvens, o Olimpiano. Confirma a ascensão? Ascensão para 1900 agora, por causa de nuvens. Gente, Olimpio 06, desça para socorrer de novo. Mantenha o número 1900 pés, que é negar no 05, é forte base para a pista, tá, pista no 0. Vai voltar para a gera base, o impulso 06 vai acender para 1900. É só uma coisa, o senhor conhece aqui a corredores visuais? Fica forte já no base. Descendo para 1000 pés, o impulso 06 vai voltar para a base. No mais, resumo de ano base, pistão 7. Marca tudo, autorizado pouso, pistão 7, vento 1-403-079, chutou o pouso parado, capistão 7. Pouso parado na 7, 7 das condições, Zulu, baixar até o lado. Maria do Lula, tenho informado que vocês acessarão na pista 1-0. Positivo, se a gente viu de África Zulu, tá na curtíssima final aqui. 1-2-8-3-5-3-3-3-7-7. Sente Olímpio 06, autorizado, toque emitido a pista 1-0, vento no 5-0 graus, 7 nós. Autorizado, toque emitido a pista 1-0, vento no 5-0. Salvador, boa tarde, está 3145, não pode descer, 1-0, pronto para decolagem. Está 3145, pode proteger a Força Aérea, que está 1-0 na final, 1-0, tu vai olhar e manter. Mas a Força Aérea, ele mantém 1-0, está 3145. Desça para 3 mil pés, a vista no 017, vamos ter essa velocidade até passar o Interferra, com 17. Magado Zulu, salvo aos 4 autorizados até a parte 4, táxi, a parte Cogina, mantém a escuta até o corte, frequência livre após. É, nível de voo 070, o ajuste altímetro no 015, reduz a velocidade para 250 nós, ao cruzar uma centena, vai reduzir para 290 nós. Matriz 6. Pesada certa, ataque sobre o hotel, no forte, na hotel, por matriz 6. Polícia 06, tocou, remeteu aos 49, ingressa a perna do vento, pistola 0, sube, mantém 1 no 1010, que é legal no 05, aposta para geral base. Curva na esquerda, mil pés, agora para a base, Olímpio 06. Sou informador, boa tarde, 99, Federal, Fute Esperança, 90, pronto. Matei a Fute Esperança, 9970. Até. Tanto 3145, autorizado decolagem, pista 90, vento no 5010, 079, Fome Tráfico, eu tenho a Força Aérea, apenas vento pista 90, 97. Trânsito iniciando no 0-3-1-4-5. Sou eu, Thiago, vai desligar um campo. Thiago, não é fechando a torre, não é 1-4-5. 1-9-4-5, grava. Cidral 9-9-7-0, cruzar a galera e manter a ficha na galera. Ali, matelão, na zona, matelão, sucesso. Nível de voo 080, reduza para 250 nós, cruzar uma centena, vou reduzir para 210 nós, lógica 93. Está no setor norte para novas instruções do Olímpio 06. Nova frequência. Eu afirmo o caso lá. Caso eco, que é negado 05, mantém 500 pés, forma o tráfego, PT da Força Aérea no setor norte, a 1 no meu pé, já porte controlado na RMA. Será controlado o Serra do Eco. Gente, marca com o Zulu, frequência livre, boa tarde. Tá 3145, decolado aos 51, chama o controle 920-8. Chama na boa tarde, tá 3145. Mantenha o ponto de espera para o Matriz 6. Seu Olímpio 03, informa o tráfego, 444, prosseguindo para RMAR, 500 pés. Seu reporte com a visual com o tráfego, mantém a separação visual. O Olímpio 06 vai reportar a visual com o tráfego. Já, 1 departure, down 3, 145. 770, autorizado a colagem de pistão a zero, vento no 40 graus, meia dúzia de 9, informo tráfico, proteína a força aérea, mantendo para setor norte, na terra do vento, pistão a zero. 7. Vai voltar para a base, Olimpo 06. Corrigindo, Olimpo 06, só mais um tráfego para decolagem, Puma 36, o helicóptero Alvo 32, mantenha o setor norte com as curvas pela direita, sem interferência com a decolagem pista 0. Sem interferência no 0, vai manter os pés no setor norte com curvas pela direita, Olimpo 06. Puma 36, atualizado já e manter a pista 0. Seja o registro altímetro 10, 15. Testa 3000 com 1015, azul 9023. Charlie Alfa Tango, informa o Ops 44, Matheus agora remata, avisar o tráfego. Após com a visão com o tráfego, vai ser azul eco. Pouso o critério, se der azul eco, quer negar no 05, pode estar controlado. Reportar na área. 09970, decolado 53, chama o controle 120.8. 00. Tira a pula magnética 101 no centro. Pula esquerda na pula 020, limite da pula magnética 101 do NDB Sindra, Marinha 7101. Controle Salvador, muito boa tarde, na Vila Central do Ceará. Decolou, agora cruza 2800 na Momo, tem mim. Ah, Momo, para mim, 360. Momo, 360, Vazanazes, 70. 117, para interceptar o localizador, esquerda na Pro 160. 2006 autorizado, são autorizados na LE, com posto localizador estabilizado. 117. 117, esquerda Pro 160, encontrará estabilizado em LE. Rádio mantém level 060, Fox 74. Marinha 7101, desça e mantém a 4007. 4007. Para reforçar a curva final, 017, será passado. A 36, decolado aos 5-4, chama o controle 120, decimal 8. Tomará o controle 120, decimal 8, para colher a opção de uma 36. Geral, corrigindo, Olimpo 06, mantém o setor norte, a 1.000 pés, com tráfego na sequenciamento para pouso. Mantém o setor norte, Olimpo 06. Charlie Alfa Tango 33, pistão 7, vento 1, 50 graus, 08 nós. Curva autorizada, Charlie Alfa Tango. Papa Romeo Fox, Papa Eco. Eita Vector 46, turn left, head is 010, Fox 74. 010, Fox 74. Papa Ed, 010. Aqui em cima dele, head left, 010. Contato radar, suba via saída pouca para nível de voo 050. Confirmo saída pouca ou acorde com 436? Corrigindo, saída pouca. Saída pouca com 436 até o 050. 055 libera a direita, se levanta ali. Libera a direita, se levanta ali, só contato. 50. Deixa eu manter o nível de voo 070. 070, subindo na direita, na magnética 250, voo 1819. Boa, eu digo o velocidade para 1809, deixa para 2007. 2007, esquerda 160, é que está autorizado o ILS, mas está por uma redução para 1709, confirma? Sim. Bravo 07 aqui? Uso pra 1809. Boa noite, Alex. Eu levo 050, onde contact approach frequency 1-1-8. Recente 050, contact 1-1-8, Oscar com Papa. 09970, cruzou 110. 7, continue a sessão nível 360, mantendo a fechura 0 móvel, 09970. 390, móvel 99, sessão. 1-1-8-9, desse mantém a nível de voo 060. 10 autorizar o pouso, pista 90, vento 140 graus, 07 nós. 07 autorizado o pouso, pista 120. 023, só no tráfego, posição de 10 horas, 6.4 milhas, no sinal ILS, com velocidade 1.70 nós. 100 de tráfego de queda, 1.03. Tudo no centro de aproximação azul 9023. Já está reduzindo e está estabilizado o localizador agora. Centro de aproximação Xene Torre, 118 decimal 95, composto. 25, obrigado. Foto com a faixa de setor 3000 feet, 281015. 3000 feet, 1015, com a Seco Papa. Mantenha o nível de voo 070, aguarde retornação para sequenciamento. 9189, desse mantenha o nível de voo 090. Marinha 7101, 119.8. Para sequenciamento, curva à esquerda, crua 060. 0060. Coitado pela radial 300 do VR, motor, Marinha 7101. 0. 0501-89. Para a sequenciamento, curva esquerda. Esquerda, altura 360. Chanel 6210. Esquerda, 360. Chanel 6210. Presta aqui, mantém. Nível 080. Sim, te mantém. 9970, chame Recife. Frequência 12685. Alterno 12545. Recife 2645, obrigado, 99, sucesso. 3145, chame Recife, frequência 1260, alterno 2035. 5015, guardando. 197, na sola 2000, libere a esquerda, na taxi hotel, até o pátio militar, estacionar frequência livre. Esquerda na prua 180 e chama final na frequência 119 decimal 8. 198, esquerda 180, descendo, mantém 5.000? 5.000, mantém descida até 050. Controle Salvador, com uma 36. Papapá, Oscar, November S, desce, mantém a nível de voo 060. Descendo para o nível 060, Oscar, November S. Com uma 36, prossiga. Está autorizado por uma direta de Conde. Autorizado Conde, com uma 36, atingiu e mantém o nível 050, confirma? Afirmo, atingiu e mantém o nível 050, com uma 36. Médio. Chelema 210, informo que irá autorizar o localizador, limite da crua agora, radial 300 Salvador. Radial 300 Salvador, Tenente, limite é 300, Salvador, 6210. Voo 9189, decoração para estacionamento, curva esquerda na curva 360. Limite da curva será radial 300 do Grande Salvador e irá cruzar o localizador intencionalmente. Decoração, esquerda 360, estado ao 300 do VOS. 9189. Afirmativo, isso mantém o nível de voo 080, 9189. 080. Passou o Salvador, papapá, bravo, papapá. Pelo 01, curva à direita, proa 170, ele pede para o localizador. Mantendo 510, com proa para Serra, risco de Alta Lima, com 02 a bordo, código locado 0152. Gente, mantém 510, efetue o cruzamento da final da 10 entre Ituna e o Índia Serra, e depois está autorizado Serra, risco de Alta Lima, reporte final, final para o... Bravo, Lima, Uniforme. Vem, seu passará para final. Bravo, vai. Chame 6210, chame a final, 19.8. Final, 19.8, 6210, obrigado. 1869, curva esquerda, pro 140. Nessa prova, o presidente interceptou o localizador, gol 1869. Esquerda, 140, autorizador, interceptou 1869. Controle, direcionando 6210, boa tarde. Papá Romeu, Foxtrot, Papá. Ajuste no 0, no 5. Aguarde a atualização de pouso, pistão 0. 0, no 5, aguarda. 6, 2, 1, 0. Curva esquerda para a 155, limitado pelo localizador. Nessa curva, eu já tenho citado. 1869, reduza para 1809. 1809, 1809. Canal 210, curva à direita para a 120. Seco Papá, cruzar todo o pistão 0, vento 130 graus, 08 mais. Autoridade para 10, passa Papá. Na linha 210, curva à direita, pro 120. Direita 120, na linha 210. 1869, inicia a redução para aproximação. Fala o tráfego à sua frente, 6 milhas. A nave helicóptero. Certo, reduzindo. Pode ficar no Rebereco, chame a final Salvador na frequência 19.8. 1198, boa, boa, André. Desce para 4.000 pés. 4.000, Oscar, na 2.0. Controle, Alfa, papapá, Oscar, no Rebereco. 9.189, desce, mantém agora o nível 0.70. Então, tráfego à posição 12 horas, 6 milhas, no rumo custo, mantendo 0.60, equipamento de pequeno porte. Então, tráfego adicional à sua direita, posição de 1 para 2 horas, 7 milhas. Já com o leste, passando 5 mil em descida, né? 2 milhas de exército. Certo, desce para o 79189. Toma 8 de semana 95. 2.0. Canal 6.210, reduz a velocidade para 8.09. Reduz para 1.80, canal 6.10. Maria 7101, curtindo a aproximação, número 2 parafuso, que é legal no 0 no 5. 0 no 5, necessário de novo. Controle, o número deve manter a prova 140. Curtiu. Proa 060, 060, 060, 060, 060, 060, 060, 060, 060, 060, 060, 060, 060, 060, 060, 060, 060, 060, 060, 060, 060, 060, 060, 060, 060, 060, 060, 060, 060, 060, 060, 060, 060, 060, 060, 060, 060, 060, 060, 060, 060, 060, 060, 060, 060, 060, 060, 060, 060, 060, 060, 060, 060, 060, 060, 060, 060, 060, 060, 060, 060, 060, 060, 060, 060, 060, 060, 060, 060, 060, 060, 060, 060, 060, 060, 060, 060, 060, 060, 060, 060, 060, 060, 060, 060, 060, 060, 060, 060, 060, 060, 060, 060, 060, 060, 060, 060, 060, 060, 060, 060, 060, 060, 060, 060, 060, 060, 060, 060, 060, 060, 060, 060, 060, 060, 060, 060, 060, 060, 060, 060, 060, 060, 060, 060, 060, 060, 060, esquerda, 060, autorizando a recepção, 89. 89. Liga para 1909, o 9189. Marinha 7101, autorizado pouso pista no 0, vento no 30 graus, 07 nós. 07. Tua 210, curva à direita, proa 080, nessa situação, esquerda, proa 080, autorizado excepção localizador. 7, esquerda, 080, intercepta logo, acelera, 6210. Oscar 90 é essa, deixa para nível 050. Nível 050, Oscar 90 é essa. Linha 210, curva esquerda, pro 070, autorizado interceptor, autorizador, janela 6210. Esquerda 0070, interceptor, janela 6210. Vasco 90 eco, deixa para 4000 pés, curva A, esquerda pro 070, nessa curva autorizado interceptor, autorizador, Vasco 90 eco. Esquerda pro 070, descendo para 4000 pés com 1015, e autorizado interceptor, Vasco 90 eco. Solicita para o dia de hoje, né? 6210. Redozendo, 9189. Isso, é cada nível de 050. 050, 9189. Eu acho que 6210 pode permanecer a descida? Isso, para 2010. Eu estou tendo que nos ver no 5, reduz a aproximação. Essa aproximação deixa para 2000, né? 6210. Boa noite, 69 no localizador. E ó, estabilizado, 869. Aperta a aproximação, chame tu, 198, aproximar 95, bom pouso. 2-1-5, quanto lá. Canal 6210, desça para 2010, o dispositivo está no 05. Controle, apenas com a intenção do Oscar André com pouso pela pista 107. Frente. Canal 6210, desça para 2000 pés, reduza para aproximação. Está descendo para 2000, reduzindo para aproximação, 6210. Vasco 90 eco, desça para 3000 pés, estou tendo torno já no 5. 3000 pés com 10015, pode aceitar, está autorizado o procedimento? Ok, em contato com a torre, solicito prosseguir pela 107, ok? Excelente. 270, 4006. Esquerda 270, 4006. Voo 9189, desce para 4000 pés, mas isso no 0105. Voo 0105, 9189. Como pode, por enquanto, descer via o glide? Positivo, desça para 2000 pés, para o localizador. Gente, 2000, com as canadeiras. 27101, está ligando o sinal. Marinha 7101, no solo 10, ele vai à esquerda, até o pátio militar, quando lá, frequência livre. Vamos à esquerda, pátio militar, lá para o pátio militar. 9189, desce para... 9189, agora desça para 2000 pés para interceptar o localizador com linha esquerda na rua 150. E se antes não parar a velocidade de aproximação, é posto estabilizado. Gol 9189. Aproximação, vai de pista livre. Aguardando para descer, 210. Fox 7 Papai, até o Pátio 5. Boa noite, 69 no céu, 1-1-1-2-1, desceu 9. Boa noite, desceu 9-5, próximo endereço. 71-1-2-1, desceu 9. 19. Para interceptar o localizador, curva esquerda na proa 120. Autorizado no LS, pode estabilizar. 206. Na verdade, quando o solo é 16, confirma o rádio. Utilizado backtrack e a porta de grana pista. Estabilizado no localizador, caso. Gente, com esta aproximação, guarde pista livre, Olimpo 06, QNH 1015. Oeste, November Eco, boa tarde. Somos 1-8-9-2-1-9 ali, tá? 1-2-1-9, sim, chegou 2. 9-1-8-9. Guardião 05, acione o código 011, corrigindo 1-7-1-5, ajudando para 503, reporte da Ceaba. Ceaba. Mantenha o setor mais impressionante. Quatro, cinco, acionamento de educação do Estado para 4.000 países, chegada BF, ajuste no 05. 4.000, 5. E a 7, igual a 105, vento de 1, 2, 0, 0, 0, 7, 9, ponte solo controlado. É, vou ter solo controlado. Linha 45, cancelado de restrição de velocidade de chegada. Meteor 27, ingresso perto do vento, no 1000 pés, a ponte para ir à base. Como é na esquerda, 1000 pés, que voltar para a base, eu não tenho mais. Posicionando encerrado 3000 para o fixo de Conde, mantém nível 050, chama o controle de Aracaju frequência 120.3. Pelo 45, autorizado a aproximação de LOFX, após permanência para 2000, informe estabilizado, pelo 645. Diário, manter o conjunto da diária, decolar a pista no zero, vento no 30 graus, 07 nós. Decolar a zero, pronto para gerar base, hoje não fizeram meia. Aguarde para gerar base, hoje não fizeram meia. Vazando para base, hoje. A frequência do controle 199.8. Confio no Vênus, 198. Dá pra ver a audiência da hora, nós botamos aí, tem um controle. Gente, o 645 grátis pela informação. Eu não lembro como a reta do controle frequência 119.8. Gente, 601 Noroeste de Salvador, mantém-se em regra de voo visual na frente direta de Paripe, desça para 1.500 pés, hoje na terminal 1015, 4.1.2. Pela ponte, 1.045. 3.677, boa noite, contato radar, deve sair da Adorno, nível 360. Adorno 360, 3.370. Autorizado na estação 3677. Obrigado, né? Está gerando base. Vai dar um trabalho, 06.